achas? Vou fazer uma grande patinha perseverante ou o quê? Mas é claro que vais, mas... Sabes ainda bem que são desenhos animados porque a Paty não usa parte de baixo. Espera aí. Se ela não usa parte de baixo, onde é que vou pôr o meu batom? Olha, miúda, se ela vai andar como vai ao mundo, vai ter de arranjar uma mala. Sim, os sapatos de salto alto, as pernas. As pernas podiam ficar mais elegantes e disfarçar mais este rabiosco de pata. Não digas mal do rabiosco da Paty. Na página 86, ela dá uma lição ao malvado lavrador, precisamente com o rabiosco poderoso. Oh. Aqui está ela. Yeah. Ana, absolutamente encantado por trabalhar contigo. Busby Berkeley, mas por favor, chama-me Triple B. Obrigada por me ter convidado, Triple B. Ou devo dizer, Alibaba. Ok, já ouvi isso 1 milhão de vezes, mas só porque és tu vou-me rir. A propósito, aquela cabeleira roxa está mesmo aqui ou é alucinação? Ah, não é a minha amiga Lola. Olá, olá, sou uma grande fã dos teus filmes. Volar a Seb e Colt. Oh, eu adoro mesmo. Claro que adoras. Olha para ti, és um desenho animado. Sem ofensa, digo isto com muito amor, ok? Ok, então, vamos conhecer os teus colegas? Vamos a isso. Ótimo, vamos a isso. Ana Montana gostava de te apresentar a cabra caquética, Vitória a vaca velhaca e Renato, o rústico rato de campo. Olá, Ana. O prazer é muito. Eu adoro queijo. Olá, eu sou o Cadma Kaitar. Imagina a confusão lá em casa quando sobra só um biscoito. Nem por isso, porque... O Renato gosta de queijo. Ok, já nos conhecemos todos. Ótimo. O que é que acham de começarmos a ensaiar? Meus demasiado bem pagos artistas de bastidores. Digo isto com amor. Ok. Ok, senta-te, senhor animado. Paty! Paty! Onde é que está aquela maldita pata? Faltou a subir para o telhado do celeiro. Está a aprender a voar. Ela está a varrer o patamar. Bem podia varrer o meu corral. Tu és capaz, Paty? Tu vais voar! Tu vais voar! Uou, para. Ana, querida, que voz é essa? Oh, desculpe, foi muito dramático. Eu não quero assustar as crianças. Exatamente. Nenhum de nós quer assustar as crianças, porque depois fogem do cinema, recebo cartas desagradáveis dos pais, deitam o meu filme abaixo e quando menos se espera, voltam ao cinema Zé qualquer. Ela ainda está vivo? E? Ela está um farrapo! Piu! E isso eu não quero! Um daqueles 3Bs deve ser boing! Ah. O que eu preciso, o que eu quero, o que as crianças querem, ok? É uma pata que saiba falar patins. Oh, desculpe, mas quando o estúdio ligou e me ofereceu papel, eu julguei que queriam a voz de uma celebridade que falasse como mim és. Ana, querida, fofa, se eu quisesse uma voz como a tua, eu punho o Kyle a fazê-la. Kyle, imita a Ana. You get the best of both worlds. Uau! Foi incrível! Eu não achei nada. Mas enfim, olha... Se quer uma pata, eu dou-lhe uma pata. Dá-me a deixa. É para já. Ela está a varrer o patamar. Digam-lhe que venha varrer o meu corral. Tu és capaz, Paty? Tu vais voar! Tu vais voar! Quá! Quá! Parecia um triturador de lava-loiças com um garfo lá dentro. Ai, eu não tenho jeito para isto. Enfim, o realizador até foi simpático, mas eu vi a cara que ele fez. Sabes aquele ar de desapontamento e desilusão completa? Como a cara que eu faço ao Jackson. Bom, praticamente todos os dias. Miley, queres que eu te aqueça uma fatia de pizza? Pai, estou demasiado ansiosa para comer. Pois, estou a ver. O que é que eu vou fazer? Eu acho que se continuares a trabalhar, Vais conseguir. Achas? Tal como acabei de dizer, continua a trabalhar. Sou uma pata. Sou uma pata. Sou uma pata choca. Estou? Olá, Ana. Como é que estás? Fala ao Kyle. Lembras-te? Só liga para saber como é que vai a pata. Oh! A pata está ótima. A pata está ao máximo. A pata está... Frita. Cozida. Estufada. Prosturricada. Eu sei exatamente o que estás a sentir. Também já tive de fazer a voz de um pato por isso. Contratei um treinador. Um treinador? Ele é maravilhoso. Eu vou ligar-lhe. O Kyle diz que és o melhor no mercado. Por isso, mostra o que vales. Ouve, pelo que eu te pago, vais ter de mudar mais do que isso. Força! Quá! Quá! Quá! Vais ter de me fazer um desconto. Jackson Rod Stewart, quantas vezes é que eu vou ter de dizer para substituíres o... Mile? Se esta é a tua maneira de me pedires um cãozinho, conseguiste. Pai, eu só estou a tentar descobrir a minha pata interior. E pode ser um beagle. Achas que isso vai resultar? Resultou com o Kyle. Ele disse que muito antes de pensarmos na voz, nós temos é de estudar o animal. E quando estivermos em frente do microfone, sai naturalmente. Desde que limpes tudo o que esse pato fizer cá em casa, grasna à vontade. Mas onde é que está aquele animalzinho a quem eu chamo filho? Está na praia. Ter um filho normal. Será que é pedir muito? É verdade. Sou estudante universitário. A sério? Sim. Estou a estudar na universidade. Isto é, UN... universidade. Sou independente. Não tenho de dar contas a ninguém. Bom, a não ser aquele anjinho de fralda chamado Cupido. Oi! Não vais atender? Não, é só o meu... colega de quarto, Robbie. Sim, é músico. Tu sabes como é, meio maluquinho. Não acredito nisto, não me dá ouvidos. E agora já nem me respondo aos telefonemas. Já estou farto de levar patadas. Ah, não ligues, ele não disse propósito. Ei, Henrico, dá-me uma água. Tens de tirar senha. Tirar uma senha? Desde quando? Tira uma senha. Ok, olha, Rico, sou o número 6. Número 6? Pode vir buscar a sua água, número 6. Afinal, para que é que foi isto? É para dar mais classe ao meu bar. Número 4. O hambúrguer vegetariano está pronto. Número 4. Senha 4! Venha buscar a porcaria do hambúrguer de repolho antes que eu cuspa nele! Oh, sim, claro, sim. Muito mais classe. Ainda não sei bem o que vou fazer este verão. Talvez viajar de bicicleta pela França ou talvez fazer surf na Costa Rica. É ótimo ser o meu próprio patrão, porque, tal como eu disse, não dou contas a ninguém. Jackson Rod Stewart! Oh, meus óculos de sol, dá-me! Jackson! E o chapéu também. O que é que estás a fazer? Estou a divertir-me a ser o meu patrão. Vamos falar como raparigas. Começo eu. Oh, mas que lindos sapatos. Onde é que os compraste? Que giros! Dão-me licença, meninas. Não estou interessada. Adeusinho. Jacqueline, posso falar consigo um segundo, por favor? Ei, Robby. Robô. Robopalubapalimbangboom. É o meu colega de quarto. Deve querer que eu lhe empreste dinheiro. É, porquê é que não vais andando e esperas por mim ali? Não quero envergonhá-lo. Como ele me envergonhou a mim! Ah, é! Yeah. Disse o rapaz com o chapéu de aba às flores e os óculos de senhora. O que é que tu queres, pai? Ouve, eu estou a meio de uma coisa muito importante. Eu também estava. E agora, graças a ti, acabaram-se as bolas de algodão. E tens de começar a atender o telemóvel quando eu te ligar. Desculpa, pai, mas na minha idade é um bocadinho embaraçoso quando o papá nos telefona. Não podias mandar um SMS? Eu não sei escravinhar essas coisas. Nem tweetar ou isso da tua face ou da minha face e coisas do género. Mas pelo menos podias tentar. Ouve, eu não quero que me ligues para me dares um sermão sempre que eu me esqueço de substituir o papel higiênico, ou quando não faço a cama, ou quando me esqueço de tomar as vitaminas de dinossauro. São mastigáveis e têm 1% de polpa de fruta. São boas. Desculpa, para tomar conta de crianças, costumam pagar-me. Substitui o raio do pH, smiley vírgula, smiley ponto. Acabei de ensinar o teu pai a mandar smiles. Eu posso ser uma cabra bastante velha, mas ainda consigo dar-te um... Uau! Quanto tempo apanhas numa coisa, não brincas em serviço. Sim, eu faço o que for preciso para vós sair. Só não sabia que ia ter de penar tanto por causa disto! Desculpem, a portaria está um pandemónio por causa de uma chanfrada vestida de... Ei, cá está ela! Ana! Ah, porque isto é o tipo de empenho que se pode esperar da Ana Montana. Já vai ver, Triple B. Espera até a voz daquela pata explodir de repente. Sabes que mais? Agrada-me. Estou a gostar. Vamos a isto. Quack and roll. Yes. Ok. Kyle, vamos à parte da cabra. Pode ser? Agora. Está a varrer o patamar. Bem podia varrer o meu corral. Tu és capaz, Patty? Tu vais... Bolas. Desculpa. Essa não é a mesma voz? Bom, é, mas eu só queria mostrar-lhe a minha evolução. Por isso espero que já vá ver esta voz explodir de repente e é agora. Vamos a isto. Quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá. Tu és capaz, Patty? Tu vais voar? Oh, xisa quacks. Ok, cá para mim e digo alto e bom som. Precisas praticar mais. E cá para mim precisa de uma nova pata. Eu acho que o melhor para toda a gente é eu desistir. Ok, uou, Ana, querida, alto, alto, vamos refletir sobre isto. Não há nada para refletirmos. É óbvio que precisa de uma pessoa que saiba do ofício, isto é, que tenha asas para voar e... E não sou eu. Deixe-me ir embora enquanto ainda tenho alguma dignidade. Ai... Desisti de nada na minha vida. Eu não acredito nisto. Eu nunca fui assim tão má em nada. Oh, vá lá. É claro que foste. Enfim. Lembras-te do futebol? E no voleibol? E... Oh, ainda se fala daquela vez que ficaste pendurada na corda na aula de ginástica? Por favor, chamem os bombeiros. Por favor, chamem os bombeiros. Tenho vertigens. Estavas a esta distância do chão. E depois tu abraçaste-me. Faz o que te compete. Pobre Miley. Melhor. O meu pai a mandar mensagens. Como correu a pata? Foste demais? Ei! Recebeste a mensagem? Viste como é que eu escrevi demais? D e o sinal mais. Tu sabias fazer esta? E também dá com letras e números, como K7. Que é o mesmo que K7. Então a DS. Bom, que é PB. Isto é, qual é o problema, Bob? Eu acrescentei a parte do Bob. Eu gostei dessa. OBG, Lily. Nada. Que é obrigado. Pai, eu desisti do filme. O quê? Desististe? Teve de ser, eu fui horrível. Bom, ao menos podes olhar para o espelho e dizer que deste o teu melhor e te esforçaste ao máximo. Isso é verdade. Tu deves ter trabalhado nessa coisa para aí, sei lá, umas 24 horas. Menos a ida ao centro comercial, refeições, dormir, e vai um... Tu trabalhaste nessa voz para aí 1 hora e 28 minutos. Fica exausto só de fazer a conta. Esqueceste da depilação do bolso no sábado. Oh, obrigado. Bom, isto reduz a coisa a um total de 55, 56 minutos de empenho total. Pai, vá lá, não preciso disso agora. É, está bem. Também não me apetece ficar aqui sentada a dar-te um sermão, nem nada disso. Obrigada. sim. Pai, obrigadinha por não me dares nenhum sermão. Mas tu tens razão. Eu não me esforcei ao máximo. E eu devia tentar mais uma vez. Ótimo. Número 4, letra U. Pai, eu estou aqui. Oh, vá lá, mas assim tem muito mais piada. Vê lá esta voz. Tu és capaz, Patty! Tu vais voar! Tu vais... Passa! Por que é que o diretor que pode ficar em casa doente? Ai, a minha cabeça tem mais palha do que a da Lazy original. Porque eu pelo menos seis, sabia? Ok, diz-me o que é que achas desta. Oh, não. Eu estou a transpirar. Isto não é bom sinal, não é bom sinal. Por que é que eu não consigo? Por favor, ajuda-me. Manda-me um sinal. Quantas vezes é que eu tenho de dizer não corram nos corredores? Obrigada. Você está a fazer pouco de mim. Você está a fazer pouco de mim. Você está a fazer pouco de mim. Você está a fazer pouco de mim. Ela comeu um hambúrguer mistério ao almoço e não ficou muito bem desde aí. Incrível, eu acho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É verdade. Eu sou um universitário. A sério? Sim. Estudo na universidade. Isto é U-N-I-V... Ercidade. Jackson, quando, letra K, vens P barra casa. E... desculpa, eu... recebi outra mensagem. Ainda bem. Compra meia dúzia de ovos. Independente, não respondo a... ninguém. Não... não te esqueças disso. Ok. E traz um pacote QJ ralado. Tu detestas QJ ralado. Mas adoro escrever QJ ralado. Tu não vales o esforço. Não, não vá lá, eu só... já estou farto disto! Sim, estou? Isto está a ficar fora de controlo, meu amigo! Houve, hoje de manhã foi um SMS, vou correr. A seguir foi, estou a escrever e TB, estou a correr. Depois foi, dei um trambolhão. A seguir foi, não te preocupes, eu estou smiley. Pois esta não é uma cara sorridente. Estou a apontar para a minha cara. Pai, eu a partir de hoje atendo as tuas chamadas, mas para com isto, eu já aprendi a minha lição. Mas porquê é que ele julga que estou sempre a tentar dar-lhe uma lição? Gosto de escrever. Olá, mãe. Como é que estás tu? Eu adoro QJ ralado. Uau! Yes! Yes, yes, yes! Mil vezes melhor! Obrigada. Eu sabia que ia conseguir se desse o meu melhor. E conseguiste, mas infelizmente o teu melhor não chega. Espera, o quê? Disse que estava mil vezes melhor. Disse. Mas comparado com o teu começo, mil vezes melhor ainda é... como é que eu hei de dizer? É! Tu gostaste, não foi? Bem, eu... Kyle, a mamã quer que tu vás lá imediatamente. Ah, oh, desculpa, eu tenho de ir. Mamã, vou já! Ok, bom, a sério, Ana, adorei trabalhar contigo e é óbvio que digo isto com todo o... Uou, não era assim que as coisas deviam passar. Primeiro eu julgava que era boa, depois soube por si que era má, depois eu desisti, ouvi os conselhos do meu pai, empenhei-me 100%, faço uma voz espetacular e depois agradeço-lhe quando receber o Oscar. Puseste o carro cá dentro? Sim. Ok, eles validam o teu cartão à saída. Sabe que mais? O senhor pode pensar que eu vou sair daqui a perder, mas nem pensar. Eu sou uma vencedora porque eu dei o meu melhor e isso é tudo o que podemos fazer neste mundo de loucos. E sabe que mais? Eu não fiquei com este trabalho, mas vou ficar com o próximo e se não ficar, fico com o seguinte, porque a Ana Montana não desiste. Bom dia, triplo B. Oh, por favor! Agora, a sério, é aqui que você ouve o meu discurso comovente, dá-me uma segunda oportunidade e depois eu agradeço-lhe quando receber o Oscar. Uau! Ok, sabes uma coisa genial? E é aqui que eu te digo, o estúdio vai fechar, estás a ver? Queria fazer as crianças felizes. Ok, chamei a segurança! Ok! Enrico, dá-me um batido de fruta. Está bem. Isto avisa quando estiver pronto. Isto é um daqueles pagers que vibram? O que é que aconteceu ao microfone? Isso não resultou. Eu chamava as pessoas, elas ignoravam-me, eu gritava-lhes e isso destruía a paz e tranquilidade do bar do Rico. Assim é muito mais eficiente. Ok. Aquilo é um bocado exagerado, não achas? Quero ver quem é que me vai ignorar agora! Oh,